animais. Tem táxi inicialmente autorizado até a saída do pátio 3, da passagem a tráfego da TAM, agora na Alfa, vai ingressar no pátio. Após taxi, a pátio 1, no Indy, Alfa, ponto de espera da 10 Torre, 1986, altímetro 1021. Ok, na saída do pátio 3, da passagem, precisa ir para Alfa, ponto de espera de 86, do Alfa Qualidade. Passando Dona Visual, 9738. Confere, chame Torre 1186, bom pouso. Salvador, bom dia, voa 9738, estabilizado no ILS, mais travado. Kilo 738, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando. Vitor Mac-Quebec, solo 54, backtrack, pátio 4, na minha escuta. Força aérea 59 no 5, decolado 54, chame o controle 1208. 1208, sinal no 5. Bom dia. Controle Salvador, força aérea 59 no 5, decolado da 10, mantendo a reta decolada e cruzando 1200, cai. 5915, contato, sou uma nível 220 na saída da El Leda após direto Ilhéus. Da El Leda direto Ilhéus, com nível 220, 5915. Torre, eu vou a 9738. Autorizado pouso, 738, 150 com 10. Ele pouso, obrigado. O Alfa Tango Tango autorizado cruzamento, táxi via Quebec, Mike na Lima. Observe a viatura da infraérea que vai fazer o fórum, ok? Eles pintaram lá a centerline do táxi, vai guiar vocês aí fora da centerline. Na Lima, chama o solo 219. Ali mantém Alfa Charlie Mike. Mike, traçando a norma final na 0. 738, solo 57, ao livraste no solo 219. Livrando 219, 1738. Alfa Tango Tango, é só para informar, o follow me vai guiar até depois da interseção, até depois do portão 8, ok? Até depois do 8, a partir de então pode seguir na centerline do táxi. Mike, livre de decolagem, 1.50 graus, 1.079. Charlie Mike, decolado ao 59, controle em 120, decimal 8, morro. 208, Alfa Charlie Mike. Controle Salvador, bom dia do Papa Charlie Mike, decola da 190, perfil da Puca. Papapapá, Alfa Charlie Mike. Contato radar, vigilância e mantém nível 170, com código 5177, posição normal. Na Puca Jamo após direto. Ok, na Puca Jamo após direto, Alfa Charlie Mike. Autorizaria direto de Apuca? Autorizado direto Jamo, Alfa Charlie Mike. Jamo, grato, Alfa Charlie Mike. É, e esse senhor ainda não recebo resposta do código 5177. 5177 está acionado, o senhor não está acontecendo, não? Não, eu não recebo não, recebo a resposta do código ainda não. Ok, tá trocando aqui equipamento e já o senhor recebe. Ah, sim, mas agora sim. Subindo para o nível 70, a Fatiana Mais, vigilância radar. Vai, que graça, senhor. Controle, bom dia, WebSec 738. Web 5728, essa identificação, desça até 2000. Ajuste 1021. Está autorizado já o final LS X-Ray, bichando 10, Web 5728. Pode ser, você precisa uma broad Duna, 728? Duna direto, Web 5728. Duna direto, obrigado. Acabou, ok. Com 0, pode prosseguir para 3. Before Ford and Juice and Alternative. Charlie Mike autorizado direto Aracaju. Direto Aracaju, Alfa Charlie Mike. Tango, 4-3, Porto Seguro autorizado, nível 1 na centena, Golf 177, no calor da pista 10, curva direita na Coral, controle 208, acionando 5416. Antena wind is 170 degrees, 110 knots. No 260, Recife autorizado, 390, Pirisco 58, decola da 10, curva esquerda, Pouca, transição Aracaju, controle 208, acena 5450. 390 para... primeiro dia, pega Aracaju, Pouca, Aracaju, 4, nível 390, aerovia Upper Whisky 58. 390, Upper Whisky 58, honorável de Salvador 260. 260, se não tiver esse momento. Guará 16, Airborne Expo 05, contact at Salvador Departure 120.8. Roger, call 1208, thank you. Chame agora direto Recife, solicite diretamente o mesmo, na frequência 1251, altero 3325, força aérea 5915. 1251, 3325, você se extra. Salvador Control, good morning, Guará 16, take off to runway 10, Alvo Departure. Guará 16, radar contact, climb and maintain flight level 380, Alvo Elephant Departure, Guará 16. Roger, roger, climb to 380, Alvo Elephant Departure, Guará. Controle FX, 72. Para o controle. 10 graus pela esquerda. É, não copiei, confirme. Se pela esquerda, Felipe, está com a ação. Ah, está autorizado desvios, web 5728. Após desvios, está autorizado o vaturão. Pode vir, dona, obrigado. 140, no gate 2, está livre, chama táxi. Bom dia, Rio de Janeiro autorizado no 360, hotel do 110. Decola pistão na 0, curva na direita da El Leda Bridge. Controle 208, estando 5453. Contact now, receive center on frequency 125, correction, 128, decimal 8, if unable, 126, decimal 0. Roger, call 128.8, if unable, 1260, what up? Bye. Canara 6140, portão 02, solo Salvador. Portão 02, na escuta do solo. Tá, ciente, se você ainda não iniciou o pushback, eu vou taxiar um Charlie 402 à retaguarda. Mas o mesmo tá livre, chama a taxa. Alfa Tango Tango, livre táxi, parte 1 no Indy, Alfa, ponto de espera da 10, torre, no 862. Tango Tango autorizado, alinhar e decolar da 10, vento 160 graus, 08 nós. Web 5728, complete final LS, M torre 118, decimal 6, Web 5728. 5728, continue a aproximação e aguarde pista livre, vento 160 graus, 08 nós. Aguardando a pista livre, 5728. Entrar puxando, mantenha escuta e aguarde. Tango Tango decolado, Zona 6, chame o controle, 1208. 1208, obrigado. WebJet 5728, check 3. 3, está baixado e travado, 5728. Autorizado o pouso, vento 150 graus, 10 nós. Livre o pouso, 5722. Rony 1862, altimetro 021. 021, no gráfico. Azul 4207, está livre, chama ataque. 2000. A chegada à área, aguarde a LS X-Ray, ajuste 1021. Está livre das restrições em ETAP. 6140, observe o tráfego na final, um Boeing 737 após ali e mantém. 8, curso 10, Panamá. 26008, autorizado de chão ataque. Semana Bono 2008, autorizado de chão ataque. Afirmativo. Rota 07, táxi direita, em Jay Alpha, ponto de espera da 10, torre 1-1-8-6-2, altimetro 0-2-0. Alô, 5728 da web, vibrou. Web Jet 5728, Alpha, mantenha-se da Juliette. Alpha, mantenha-se da Juliette, 5728. Outro 207, Arim mantém.